cima, já tô de novo em pé arrombado. Tem que ser mais que isso pra fazer eu renunciar ao cargo. Vai entender que cresceu zóia a cota dos seis, e tudo foi pouco pra quem já morreu várias vezes. Vendo que transforma o ato injusto, que são das crises mais pesada e triste que mais descubro. Tive que perder e chorar, morrer de saudade pra valorizar o abraço. Não deixa pra mais tarde, cês não tá nem ligado ao meu. Mas sinceramente quase já me convenceu que errado sou eu nos debates. Te louco com Deus, me disse foda-se o que vão falar. Serão pelas mesmas razões que vão te amar e odiar. Na ripa desde os oito, chega a molhar o olho, aliado já era. Não revela seu ponto fraco, é quente, bem que alertar, ó parça. Você é dono do que cala, mas eterno escravo do que fala. Sei quanto custa o pão de cada dia, jamais vou idolatrar hipócrita. Condenar quem ripa triste é saber que entre nós não prevalece. São vários de Macedo passando por Malcolm X. Não conseguimos fugir do padrão de divisão em conflito por dinheiro, política e religião. Com as frustrações em questão, se odiando em frente o espelho, é triste mesmo. Mas foram suas escolhas, parceiro. Mas sua manhã me permitiu. Vou tentar fazer diferente pra não morrer antes da guerra. Pelos nossos de tudo só irão restar histórias, é verdade. Lembranças boas e más convertido em dor e saudades. É preciso valorizar a essência sem maldade, olhar pra tudo e ver o que o tempo faz com a embalagem. Aparentamos ser mais felizes, esquece que o cenário não é real. É o melhor ângulo pra selfie que vai matar outro deprimido no quarto sem paz, crendo que só sua vida é um lixo olhando redes sociais. Perdeu um amigo, mas não a piada. Irmãos se odeiam por inveja e conversa fiada. Ridicularizam méritos alheios, unânimes que a vida é curta e o mundo é pequeno. É, deixa no gelo aí, já tô viajando. Na moral, educação vem do berço, o mundo que sonha é surreal. Onde pais e filhos se traem por bem material, onde mãe ensina a criança a socar prima no quintal. Sei quanto custa o pão de cada dia, e não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com vida, com tempo de vida. O tempo que cê leva na corrida contra o tempo pra fazer aquela moeda. Pá, no fim, vê que de qualquer forma perdeu, que aquilo nem era o sonho, mas por ele cê vendeu o seu. É foda mesmo, mas um dia certo ainda, revivendo a esperança num mundo melhor pela minha filha. Mas sua mãe fazer diferente pra não morrer antes da guerra. O que não matou fortaleceu. Agora vai ser diferente. Melhores dias pelos nossos.